gente vai começar a analisar aqui o resultado da associação entre fé e caráter. Nós temos um mandato bíblico, e eu especificamente tenho um mandato no meu coração do Espírito Santo para ensinar sobre fé à igreja. Eu tenho recebido ao longo de alguns desses 10 anos de escola bíblica e antes disso, da parte do Espírito Santo, ensinamento, entendimento, revelação sobre fé, como a fé atua, como a fé opera, qual a genuína origem, fonte da fé, a diferença entre fé genuína e uma simples emoção, um entusiasmo momentâneo. E eu tenho ensinado isso para a igreja durante esses longos anos de ministério. Mas a igreja de hoje precisa, talvez mais do que nunca, entender que a fé desassociada do caráter não funciona. A fé dissociada de um caráter que espelhe o caráter de Cristo, que demonstre o caráter de Cristo, que flua no caráter de Cristo, é uma fé que não funciona. É uma fé de pavio curto, que vai andar alguns metros e vai começar a afundar. A fé genuína que Deus quer que nós tenhamos é uma fé que faz com que nós saiamos do barco e comecemos a andar sobre as águas e cheguemos aonde Ele quer que a gente chegue. Ele não quer que você saia do barco, dê 3 passos e afunde. Mas a fé dissociada do caráter vai fazer com que você ande alguns poucos passos, mas depois você vai começar a afundar. Então a igreja precisa aprender a fazer essa associação de fé genuína com o caráter de Cristo. Isso vai produzir alguma coisa. O que, que isso vai produzir, pastor? Isso vai produzir bênçãos, milagres, resultados sobrenaturais na sua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Minha gente, essa epístola de Paulo aos Gálatas é uma epístola que é conhecida como a Epístola da Liberdade Cristã, exatamente porque a igreja dos Gálatas, as igrejas da Galácia, isso aqui não foi uma epístola escrita para uma igreja, mas para um conjunto, para um grupo de igrejas de uma região chamada Galácia. E essa epístola ela foi escrita justamente porque aquelas igrejas todas estavam sendo invadidas por falsos mestres. Falsos mestres que queriam trazer para dentro da igreja, de novo, práticas do judaísmo. Isso é uma guerra que parece que não tem fim, porque isso começou já na época do apóstolo Paulo e ainda hoje continua invadindo as igrejas. Há igrejas ainda tentando trazer para dentro da igreja práticas que já foram abolidas há muito tempo na cruz do Calvário. Práticas judaizantes. E nós precisamos entender que em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão, para Ele, para Deus, isso aí não tem valor de nada. Valor de nada. Qual o valor que tem na sua igreja de você botar um candelabro de 7 pontas, que é o candelabro que tinha lá dentro do tabernáculo? Nenhum. Qual o valor que tem para Deus você botar uma bandeira com a estrela de Davi na sua igreja? Nenhum. Qual o valor que tem para Deus você guardar o sábado? Nenhum. Qual o valor que tem para Deus de você agora praticar as festas judaicas? Então, na época da festa dos tabernáculos, que é a festa das tendas, vamos habitar dentro de uma tenda durante 7 dias, que é para cumprir, como diz a Bíblia. Que valor tem isso para Deus? Nenhum. Quer dizer nada para Ele. Ele não está nem aí se você está morando dentro da tenda, fora da tenda, se você tem tenda, se não tem tenda. Deus não está nem aí. Porque em Cristo Jesus, na lei, isso tinha valor. Na lei isso tinha um valor tremendo. Mas em Cristo Jesus, e isso é o que a igreja do século XXI precisa aprender, quem nós somos em Cristo, o que nós podemos em Cristo, o que nós possuímos em Cristo. Há uma marca radical na Bíblia, tremenda, fantástica, que é a entrada de Jesus em cena e a cruz do Calvário. Isso marca uma separação de águas que separa a água e o vinho. São duas coisas diferentes. Antes de Cristo é uma coisa, depois de Cristo é outra. O primeiro milagre de Jesus foi um milagre dos mais significativos. Talvez o milagre mais simbólico que Jesus realizou foi o primeiro milagre, a transformação de água em vinho. Não foi por um acaso que esse foi o primeiro milagre. Um milagre que pode ser considerado um milagre banal, né? Transformar água em vinho. Poxa, o que isso quer dizer? Se fosse um aleijado levantar, o cego enxergar, andar por sobre as águas. Mas foi um milagre tão esquisito, né? Milagre esquisito. Transformar água em vinho. Parece até um truque de mágica só. Transformar água em vinho. Jesus estava mostrando o seguinte, minha gente. A partir de hoje, há uma separação. Água e vinho. São duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Velho Testamento e Antigo Testamento. Velha Aliança e Nova Aliança. Na Nova Aliança, nós estamos em Cristo. Na Antiga Aliança, o pessoal estava na lei. Na Nova Aliança, nós estamos em Cristo. Se a igreja não tiver um entendimento e uma revelação disso, ela vai andar num trilho que não é o trilho que foi feito para ela andar. Vai andar no trilho errado. E trem, quando anda no trilho errado, dá zebra. Porque lá na frente, quer dizer, o centro de controle aqui, pensou assim, alô, alô, trem número 5, vá pela pista número 4. Aí o trem entrou pela pista 6. Alô, trem, volta, sua pista é a 4. Alô, alô, alô, volta. Ih, vai bater de frente. Atenção, alô, alô, vai bater de frente. Acidente, morte, iminente, desastre, desgraça completa. Vai bater, vai bater, vai bater. Ih, acabou tudo. Rebentou tudo. Por quê? Porque estava no trilho errado. Você tem que ir para o trilho certo, quer saber que você é um crente da Nova Aliança. E na Nova Aliança, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Isso é um mandato bíblico para nós. Viver pela fé. Agora, viver pela fé, sem associar com viver pela fé, o caráter, a manifestação, o espelho do caráter de Cristo, não dá certo. É entrar pelo trilho errado. Aqui em Gálatas 5, versículo 6, diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Agora, se você conseguir, acompanhe o meu raciocínio aqui. A fé que atua pelo amor. Qual é o primeiro elemento do fruto do Espírito? Amor. O fruto do Espírito é, dois pontos, amor. O fruto do Espírito é amor. O que, que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter do Senhor Jesus sendo manifestado em nós. Fazer com que flua na nossa vida o fruto do Espírito é fazer fluir em nós o caráter do próprio Senhor Jesus. Então, olha só, eu podia ler isso aqui da seguinte maneira. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo caráter de Jesus. A fé que atua através do caráter semelhante, que se iguala, que espelha o caráter do próprio Jesus. A fé que atua pelo fruto do Espírito. A fé que atua pelo fruto do Espírito. O Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, é uma oração, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, guia-me pelo caminho certo. Sonda o meu coração, dá uma olhada lá dentro e vê se existe alguma coisa que não bate com o caráter de Cristo. Sonda o meu coração e vê o que, que está aqui bloqueando o fluir do fruto do Espírito. E remove. Se existe algum caminho mau, remove para que eu ande pelo caminho certo. Minha gente, aquele que realmente tem um encontro com Deus, ele sempre terá no seu interior, na sua mente, na sua alma, no seu caráter, um desejo de ser moldado por Deus. Ser moldado por Deus é ser moldado pela sua palavra. Agora, olha só existe uma maneira de você saber se o seu caráter é o caráter de Cristo. Como é, pastor? Qual é o teste? Qual é a prova? Como é que a gente descobre? O pastor Fragale que sabe ver o cara de Cristo, sei. Como é que faz? Eu olho assim, aquele tem. E aquele, não, aquele não tem. Só uma maneira de saber se você tem o caráter de Cristo. É você sendo provado. Ah, pastor, aí o bicho pega, aí não. Ser provado, ser provado. Salmo 139, no versículo 40, versículo... Perdão, o Salmo 139 foi o que a gente acabou de ler. Vê se há em mim algum caminho mau, prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me. Só que a gente precisa entender o que é ser provado. Porque provado é diferente de ser tentado. Ser tentado é uma coisa, ser provado é outra. Provação é o ato ou efeito de provar. É testar, é avaliar, é comprovar. Tentação é uma disposição de ânimo para a prática de coisas reprováveis, de coisas censuráveis. Então, há uma diferença imensa entre ser provado e ser tentado. Agora, eu preciso ter no meu dia a dia, eu preciso que Deus, ele mostre para mim, eu preciso fazer essa oração, Senhor, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, prova-me, me testa. Não para que o Senhor saiba quem eu sou, deixe de saber, porque Deus sabe. Mas para que eu possa fazer uma autoavaliação, que é o que a Bíblia nos convida, dizendo lá, o apóstolo Paulo diz que cada um de nós deveria julgar a si próprio para não ser julgado, né? Cada um de nós deveria avaliar a si próprio. Quando? Constantemente, diariamente. Constantemente, diariamente. Porque se você desenvolver na sua vida, em você, o caráter de Cristo, você vai começar a ver milagres pelos quais você anseia e até hoje não aconteceram. Há milagres que os crentes anseiam e não recebem porque lhes falta, não a fé, mas o caráter de Cristo associado a essa fé para que o milagre se manifeste. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que em algumas oportunidades, certas coisas que Jesus tinha dito aos discípulos que eles poderiam fazer, eles não fizeram. E quando Jesus chegou, Jesus fez. E engraçado que Jesus já tinha dado a eles autoridade para fazer. E eles não conseguiram fazer. Ficaram frustrados e chateados. Mas Jesus, todas as vezes, deu uma bronca neles. Ó, geração incrédula, até quando eu vou ter que aturar vocês? Vocês não fazem, não é possível. E Jesus ia lá e fazia. Porque em Jesus não havia simplesmente a fé. Havia nele um caráter que agradava a Deus. E fazer com que a sua fé fosse uma fé eficiente. Amém, minha gente? Caráter começa com pensamentos. Os seus pensamentos, aquilo que você pensa, a Bíblia diz o seguinte, que aquilo que você pensa, como você imagina na sua mente, assim, no final das contas, você é. Como você imagina na sua mente, no final das contas, você acaba sendo. Começa com os pensamentos. O pensamento gera uma ação, ou gera ações. As ações geram hábitos. Os hábitos vão acabar gerando comportamentos, um perfil de vida, modo de viver, um perfil de pensamento. Isso se resume a uma coisa que a gente chama de caráter. E o seu caráter vai determinar o seu futuro. Você quer ter um futuro brilhante? Comece a permitir que Deus vá moldando o seu caráter no dia de hoje, para que você seja aquilo que Deus quer que você seja, para que você seja um espelho de Cristo, para que você não seja um crente carnal. Agora, deixa eu falar para você de algumas atitudes práticas para um caráter aprovado, um caráter que seja um caráter genuinamente aprovado. Primeira coisa, Viva cada dia para vencer, através da ética e da excelência. Vamos repetir isso aqui juntos? Viva cada dia para vencer. De que modo, pastor? A qualquer preço. Se precisar, eu piso no pescoço da minha mãe, mas eu vou vencer. Não é vencer a qualquer preço. Viva cada dia para vencer, através da ética e da excelência. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meu irmão, Deus quer você andando em vitória. O plano de Deus para a sua vida é que você ande em vitória. Deus não planeja que você ande em derrota, em amargura, tristeza, para baixo, andando para trás. Deus te quer andando em vitória, mas você precisa deixar Ele ser Senhor e soberano. Você precisa deixar que Ele molde o seu caráter. A questão de Jesus ser Senhor na sua vida é crucial para que o seu caráter seja o caráter que espere o caráter de Cristo. Presta atenção numa coisa. A gente vive falando, a igreja vive falando de Jesus como Salvador. Agora, você sabe quantas vezes a Bíblia chama Jesus de Salvador? Alguém tem ideia de quantas vezes a Bíblia chama Jesus de Salvador? 20 vezes. 20 vezes. A Bíblia dá muitos títulos a Jesus, né? Cordeiro de Deus, Verbo da Vida, e etc, etc e tal. E um dos títulos que a Bíblia dá a Jesus é de Salvador. 20 vezes o Novo Testamento se refere a Jesus como Salvador. Sabe quantas vezes o Novo Testamento chama Jesus de Senhor? 200. 200 vezes. 200 vezes. Você tem que ir além de ter Jesus como seu Salvador. E você precisa colocá-lo acima de tudo como seu Senhor. Deus te quer andando em vitória. Mas você precisa deixar que Jesus seja Senhor e soberano na sua vida. A vitória na sua vida, na minha vida, só tem valor quando vem do jeito dele e não do seu. Grave isso. A nossa vitória, ela só tem validade como sendo um testemunho quando ela vem do jeito dele, não do nosso. Pastor, deixa que eu dou o meu jeito. Eu prefiro que você diga: pastor, estou lançando nas mãos do Senhor para que Ele dê o jeito dEle. Quando você deixa Deus ser Deus, deixa eu dar umas dicas práticas para você. Quem aqui tem sonhos para cumprir na sua vida? Você pretende realizar coisas na sua vida? Eu vi algumas mãos levantando, outras não. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quem não tem sonhos já morreu, se esqueceu de deitar, e nós estamos aqui orando para que você ressuscite. Quem aqui tem sonhos? Rapaz, olha só, de repente se multiplicaram os sonhos. Tome algumas atitudes práticas. Apresente os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, os teus desejos, as tuas necessidades a Deus diariamente. Apresente os teus planos, sonhos, necessidades, desejos, projetos a Deus. Em segundo lugar, ore sem cessar. Ore sem cessar. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. Como é que eu oro sem cessar em relação aos sonhos e projetos que eu tenho? Eu tenho que orar pedindo a Deus uma vez e gastando o resto dos meus dias agradecendo, dando a Ele ações de graças. Eu tenho uma certeza no meu coração, e eu vou depois mostrar isso para você na palavra, biblicamente. Ações de graças, ao contrário do que a religiosidade apregoa, ações de graças têm mais efeito na sua vida do que o jejum. A Bíblia fala muito mais sobre a vitória que vem pelas ações de graças do que a vitória que vem pelo jejum. É errado jejuar, pastor? Não, a Bíblia fala sobre jejum. Mas ações de graças têm mais efeito, têm um efeito mais pauleira do que jejum. Ações de graças. pedi a Deus, entreguei a eles meus sonhos, meus planos, meus desejos. Agora é ações de graças. Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças. Eu já estou sabendo, vai acontecer. Vai acontecer. Vai se materializar. Vai se concretizar. Vai se realizar. Eu te agradeço. Ações de graças. De manhã, de tarde, de noite. Em terceiro lugar, ore no Espírito. Ore em Espírito, ou seja, ore em línguas. Pastor, mas não sou batizado com o Espírito Santo. Então, trate de ser. Trate de ser logo. Pastor, mas já tentei, não consigo orar. Olha só, eu não era pastor aqui da Barra, eu era pastor auxiliar em Bom Sucesso. E um culto de busca do Espírito Santo, todo mundo que veio à frente falou em línguas. Menos um rapaz. Aí ele veio depois do culto para mim, pastor, eu não falei em línguas. Vou orar por você. Presta atenção, vou orar por você. No momento que eu orar, quando eu acabar de orar, você vai abrir a sua boca e vai começar a falar. Você vai ignorar o português, você vai falar em línguas. O Espírito Santo vai te inspirar. Não fique com medo, abra a boca e fala. Tá bom, pastor. Botei a mão, orei, Senhor, batista, Espírito Santo, blá, blá, blá. Falei, meu filho, se você não abrir a boca para orar, você não vai falar nem em línguas, nem em português, nem em inglês, nem em alemão, nem em língua nenhuma. Abra sua boca e... Tá bom, pastor, vamos lá. Senhor, abençoe e tal. Vamos lá, meu. Eu já estava cansado, final de culto, né? Eu virei para ele e falei assim, olha, presta atenção, eu vou orar para você pela terceira e última vez. Se você não abrir a boca para falar, eu vou dar um tapa no pé da sua orelha que você vai falar até para os cotovelos. Eu literalmente falei com ele assim. Eu perdi a paciência. Falei, se você não falar em línguas por causa de uma inspiração divina, você vai falar pela tapa que eu vou dar na sua orelha, você vai falar até para os cotovelos. Eu acabei de orar, num instante ele abriu a boca e falou. Ele nem fechou o olho para orar, ele arregalou com a dor desse tamanho porque eu já estava armando. Você não fala em línguas? Trate de falar. Trate de falar. Presta atenção numa coisa. Não faça do falar em línguas um mistério. Não, pastor, mas a impressão que eu tenho, porque eu já fui nos cultos de batismo do Espírito Santo, e o pessoal fica ali de mão assim, levantada, parece que alguém jogou pimenta nos olhos, está ardendo, porque fecha os olhos e espreme assim. Parece que Jesus está doendo. Agora vai. Para com isso, cara. Para com isso. Presta atenção no serviço. Para com isso. É abrir a boca e orar. Não precisa de sentir frio, calor. Espremer, não precisa de nada disso. Abra. Gente, sabe por que isso é engraçado, mas é sério? Sabe por quê? É sério porque todo crente nascido de novo devia orar em línguas, todos os dias. Eu tenho uma lista de 12 motivos pelos quais você deveria orar em línguas todos os dias. A maioria dos crentes não sabe um motivo sequer. Pensa que orar em línguas é só para... Eu orar em línguas. Por quê? Não, porque eu sou espiritual. Aleluia. Porque, pelo amor de Deus, pô, você tem 12 motivos que eu conheça. Pode ser que existam muitos mais. Mas, biblicamente, eu posso mostrar para você 12 motivos pelos quais você deve orar em línguas todos os dias. Então, entregue ao Senhor o teu plano, dê ações de graças e ore em línguas todos os dias. Todos os dias. Em segundo lugar, não, eu falei, viva cada dia para vencer através da ética e da excelência. E aí eu mostrei 3 pontos para você dentro desse ponto aqui. Ore sem cessar, apresente seus planos para Deus, ore sem cessar e ore no Espírito. Viva cada dia para vencer, através da ética e da excelência. Eu não quero vencer a qualquer preço. Eu quero vencer por aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Amém, minha gente? Amém. Ética e excelência. Há uma passagem do Antigo Testamento que diz que Isaac, ele cavou um poço no deserto, deu água. Vieram os filisteus, tomaram o poço dele. O que, que ele fez? Foi embora para cavar outro. Os filisteus voltaram e tomaram aquele segundo poço. O que ele fez? Ele brigou, xingou, processou, entrou na justiça contra os filisteus. Estou processando vocês, está aqui, olha, o oficial de justiça veio aqui, está em uma intimação para comparecer amanhã no tribunal de Cesareia, lá em Jerusalém, porque estão sendo processados porque tomaram o meu poço. Esse poço é meu. Ele brigou por causa do poço? Não, ele foi para frente, abriu um terceiro. Eles foram de novo, tomaram de novo. Ele abriu mais um, tornou a dar água. Aí os filisteus falaram e falaram assim: peraí, tem alguma coisa esquisita aqui. Porque esse camarada cava no deserto, sai água. A gente cava, a gente encontra cabeça de burro, jarro quebrado, a gente encontra um monte de coisa enterrada, um monte de quinquilharia e não dá água. O cara cava e é onde ele cava, dá água. Sabe qual era o problema de Isaac? O problema de Isaac era exatamente que ele não estava querendo saber de subir na vida porque brigou com os filisteus e se arrumou e deu jeito. Vocês querem brigar por causa disso? Eu não vou brigar. Por quê? Porque aonde eu cavar vai sair água. Você vai ser promovido? Você vai ver, eu vou armar aqui uma confusão, eu vou e você não vai. Você vai fazer isso? Faça vontade, meu filho, porque quem me promove não é você, não é o patrão, não é, o chefe, é Deus. Viva para vencer a cada dia, mas faça isso através de ética e de excelência, porque esse é o caráter de Cristo. Em segundo lugar, louve a Deus desde o amanhecer até o anoitecer. Mesmo diante das maiores lutas, louve a Deus. Não pela derrota, não pela luta, mas pela vitória que você crê que vai chegar. Agradeça a Deus pela vitória que vai chegar. E a gente, leia a Bíblia e você vai ver que na boca de Jesus, nos lábios de Jesus, mesmo nos momentos de maior sofrimento e angústia, nunca houve uma palavra de murmuração. Nunca houve uma palavra de reclamação. Nunca houve uma palavra de lamentação. Nunca. Impressionante. Até nas horas mais difíceis, que ele podia virar para Deus e dizer: ô Pai, agora, Senhor, está difícil, agora pegou pesado. Agora não estou aguentando mais, agora eu vou falar. Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Não aguento mais. Em nenhum momento Jesus abriu a boca para dar uma dessa. Se nós queremos ter o caráter de Cristo, nós temos que aprender a passar pelas lutas sem murmurar, sem ficar botando a culpa nos outros. Ah, o culpado é fulano, o culpado é ciclano. Eu sou assim é por causa do meu pai, da minha mãe, porque eu fui no psicólogo, o psicólogo falou. A culpa é de papai e de mamãe. Eu sou desse jeito esquisito, porque realmente, quando eu era pequeno, papai fez assim, fez assado, traumatizou. E agora eu sou assim. O culpado não sou eu, é ele. Para com isso. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida e diga: peraí, eu não posso mudar o passado. Eu não posso mudar o que o meu pai fez. Eu não posso mudar o que a minha mãe fez. Eu não posso mudar o que fizeram a mim no passado. Mas eu posso assumir o controle da minha vida hoje e ser diferente daquilo que o mundo quer que eu seja, daquilo que o diabo quer que eu seja, daquilo que os traumas querem que eu seja, daquilo que o passado me canalizou para ser. Eu serei aquilo que Deus quer que eu seja, não o que o meu passado me conduziu para ser. E a gente, se eu fosse aquilo que o meu passado dizia que eu devia ser, eu não estava aqui hoje pregando para você. Se eu fosse para ser hoje aquilo que o meu passado foi conduzindo e afunilando para ser, eu provavelmente hoje não estava pregando, eu provavelmente estava te assaltando em algum lugar. Provavelmente eu não estava aqui pregando a palavra de Deus para você. Provavelmente eu estava em algum canto vendendo uma trouxa de maconha, uma dólar de cocaína para alguém. Se eu fosse me deixar levar por aquilo que o meu passado ia determinando, ora, não tem jeito. Você sofreu, foi exprimido, problema de cá, problema de lá, e a vida, e não teve oportunidade, e foi afunilando, e agora você é isso aqui. É isso que você é, não tem jeito. Teu passado te conduziu para isso. O meu passado, que se lasque, que se dane. Eu não sou o que o meu passado diz que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Meu irmão, aquilo que você tiver que sofrer, sofra como Jesus sofreu. Coloque nos seus lábios uma palavra de louvor e agradecimento a Deus pela vitória. Jesus não olhou para a cruz e disse: meu Deus do céu, é muito grande essa cruz, olha o tamanho do prego. Não, não vou não. Ah, não, que isso, Deus? Ah, uma outra. Ô, meu pai, em vez de cruz não dá para ser forca? Não, mais rápido. Afogado? Poxa, tive tanta oportunidade de morrer afogado na tempestade, um barco, uma onda e tal. Podia ter morrido afogado, só me leva para essa cruz? Ah, não. Sabe por que Jesus não murmurou diante da cruz? Porque ele olhava lá para frente e ele sabia o seguinte: o propósito de Deus para mim não é simplesmente ir para a cruz e ficar na cruz. O propósito de Deus para mim é a ressurreição. Então, se é cruz, se é afogamento, se é forca, o que eu sei é que lá na frente tem para mim algo muito maior, melhor e superior. Então, eu não vou ficar me queixando da cruz. Não vou ficar me queixando do problema. Eu vou colocar nos meus lábios uma palavra de louvor, de agradecimento, porque eu sei que Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele não planejou para que eu passe pelo sofrimento, mas eu vou aproveitar essa onda, essa maré braba que veio sobre a minha vida, para mostrar para mim mesmo que o caráter de Cristo está em mim. Eu não vou murmurar, eu não vou me queixar, eu não vou ficar reclamando da vida, do azar, eu não vou ficar reclamando que não tem oportunidades. Eu vou simplesmente fazer o que eu tenho que fazer com ética, com excelência. Eu vou seguir em frente e o meu Redentor é quem vai se levantar por fim para me tirar desse sufoco. Mas se você não tiver o caráter de Cristo, você pode ter toda a fé do mundo. Você vai olhar para a circunstância, vai confessar a fé, vai declarar, vai profetizar, vai determinar. Mas se você não continua fazendo as coisas com excelência, com ética, o que adianta você profetizar? O que adianta você declarar? O que adianta você determinar que as circunstâncias mudem? Se você não está disposto a fazer as coisas com excelência, se você não está disposto a tratar as pessoas com misericórdia, com amor, se você não está disposto a perdoar, que adianta você profetizar, declarar e falar para as circunstâncias: eu ordeno em nome de Jesus que mude! Quando lá do céu Deus está dizendo para você: primeiro muda você, meu filho. Não adianta você ordenar para as circunstâncias que mude quando você mesmo não está disposto a mudar. Se você mudar, automaticamente, mesmo que você nem profetize, nem declare, nem determine, as circunstâncias mudam. Empate o teu caráter com o caráter de Cristo e você vai obter na sua vida as mesmas coisas que ele obteve. Não tem outra. Se você for como Jesus era, qual é o resultado? Você vai obter as mesmas coisas que ele obteve: vitória, sucesso, milagres. É o que você vai obter. Tente continuar sendo do jeito que você acha que tem que ser e você vai obter algumas coisas, mas não necessariamente aquilo que Cristo obteve. Você quer ter suas orações respondidas? Todas elas? Comece com uma mudança de caráter. Eu quero produzir o fruto do Espírito. Eu quero ter o caráter de Jesus. Porque a fé que atua em Cristo Jesus, a fé que atua é a fé que atua através do amor, que é o caráter do Senhor Jesus. Amém, minha gente? Vamos ficar de pé, vamos orar?